Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 18 de agosto do ano de 2016, e hoje nós vamos falar sobre animismo. Essa é uma reflexão sugerida pelo William, a partir de uma observação interessante. O William observou que nos atendimentos de Umbanda é muito comum as pessoas fazerem perguntas específicas para as entidades. Perguntas essas que muitas vezes podem influir muito fortemente na vida do consulente. E como médium precisa se precaver contra o animismo. Então, nosso tema será esse. Bom, vamos começar de trás para frente, né? Animismo é um termo que na literatura mediúnica apresenta duas características bem diferentes. Não sei por que deram o mesmo nome a isso. Acho que foi dependendo da escola, né? Cada escola espiritualista analisava o fenômeno por determinada ótica e resolveu aplicar o mesmo termo. Então vamos lá. Animismo frequentemente traduz a manifestação do próprio espírito do médium. Então isso é importante. Algumas vezes, quando o transe acontece, ele nem sempre expressa o que a entidade comunicante quer dizer, mas é o próprio espírito do médium, como se mentalmente ele entrasse num estado alterado de consciência e às vezes, por exemplo, acessasse arquivos ou informações de uma vida passada. Então é o próprio espírito do médium quem está dizendo, não é o médium fingindo, é o próprio espírito do médium num estado alterado de consciência, dando uma comunicação, isso acontece. Essa é a definição clássica de animismo. No entanto, com o passar do tempo, animismo passou a ser sinônimo de interferência mediúnica. Ou seja, quando ocorre um fenômeno mediúnico genuíno, ou seja, ali há um espírito se comunicando, porém, as palavras, a forma de se expressar, o colorido das ideias, quem dá é o médium que está transmitindo o recado, ou seja, o médium traduz, o médium interfere de alguma forma na comunicação original espiritual. Animismo, nesse sentido, é entendido como uma particularidade da mediunidade, portanto, não é um erro do médium, não é culpa do médium, é inerente ao processo, é natural, acontece. Então, vamos lá naquilo que o William falou, né? Começou um atendimento de Umbanda, um atendimento de caboclo, por exemplo. O consulente chega e faz uma pergunta específica que será muito importante para a vida dela. E isso acontece, né? Acho que esse espanto que o William teve, eu também tive, por quê? Porque no Espiritismo, a gente não é acostumado com o espírito tratar de assuntos pessoais. Os espíritos, quando se manifestam, vêm dar apenas recados, trazer mensagens, estímulos, orientações de ordem genérica, de ordem generalizada. Nós não temos o costume de conversar sobre a nossa particularidade com uma entidade espiritual. Então isso às vezes assusta. E se você tem a oportunidade de conversar com uma entidade, certamente você vai propor o que a ela? Questões que te afligem. Como, por exemplo, ainda ontem eu estava conversando com um companheiro. Eu disse assim, estou precisando conversar com os guias sobre a minha vontade de voltar a estudar, fazer uma nova faculdade. Porque tenho sentido esse desejo, mas ao mesmo tempo não estou muito certo de que esse seja o meu caminho. Será que vale a pena eu persistir na minha formação original? Ou convém que eu venha adquirir uma nova? Então, veja, é uma questão importante, certo? Dependendo, claro que o livre-arbítrio é meu, mas dependendo da orientação que eu receber, eu posso tomar uma decisão, seja ela fazer um novo curso, seja ela não fazer um novo curso. De qualquer forma, elas vão impactar na minha vida. Então, às vezes, são tratadas questões muito precisas. E, realmente, o médium, ele tem que aprender a dominar a sua ânsia de querer responder. Por exemplo, eu já participei de vários trabalhos em que a pessoa queria perguntar alguma coisa ou chegou mesmo a perguntar, mostrou interesse em abordar determinado assunto e a entidade não quis falar. Eu, como médium, queria, mas a entidade não quis. Então eu sentia a vontade brotar em mim, mas nada saía da boca, porque o espírito não queria falar ou não podia falar, depende das circunstâncias. Mas essa observação é curiosa, porque se o médium não controla a sua ansiedade em responder aos anseios do consulente, especialmente se for um consulente cético, já aconteceu. Logo no comecinho da mediunidade, trabalhando com um preto velho, eu me lembro muito bem que um dia passou uma moça, ela falou, ah, eu não acredito em nada, não acho que tem espírito nenhum aí, tá. E isso, sem dúvida, gera um estado emocional angustiante e pode fazer com que o médium se adiante, com que o médium passe na frente, com que o médium responda, sendo que os espíritos, por exemplo, nem ligam para isso. Nessa questão que eu abordei, por exemplo, o espírito falou assim, ah, você não acredita? Então faz assim, senta aqui do meu lado, vai observando os atendimentos. E no final, nunca mais ouvi essa moça, no final ela só falou assim, incrível. Então, para alguém que claramente e abertamente disse que não acreditava, né, acho que alguma coisa já mexeu. Então, realmente, o William tem razão nessa preocupação. Agora, quando o médium está firme trabalhando com a entidade, quando ele está compenetrado, quando ele está concentrado, esses processos eles fluem naturalmente. Os meus guias já falaram sobre as vidas passadas de várias pessoas. Pessoas que eu não tinha a mínima ideia de qual era a sua preferência, de qual era a sua crença. E aí ele falava, você viveu em determinado país, em tal época. E a pessoa fala, nossa, eu adoro esse país, meu sonho é ir para lá. Eu acho lindo esse idioma. Então, sim, às vezes os guias realmente falam, fazem revelações, falam de forma muito precisa aspectos da vida do consulente, orientam, falam coisas pessoais. Agora, há situações sobre as quais normalmente eles não respondem. Por exemplo, se você chegar lá num terreiro e falar assim, eu quero saber se meu marido está me traindo, se a minha esposa está me traindo, ainda que eles saibam, eles não costumam falar. Por quê? Bom, primeiro que se está te traindo, se ele não está te traindo, quem tem que descobrir e resolver é você, não é outro. E segundo, que se, vamos supor que chega lá um cara ciumento e a esposa do cara realmente está traindo ele. Aí o espírito vem e fala, não, está te traindo sim. Aí o cara chega lá e mata a mulher, como é que fica? Então, embora os espíritos venham nos ajudar frequentemente com assuntos de ordem particular e pessoal, há coisas que eles não entram, há coisas que eles não respondem. Por exemplo, eu me lembro certa vez de uma moça que ela veio, passou com o preto velho e falou assim, eu queria saber se eu tô grávida. Aí ele falou, filha, mas hoje não é só na farmácia que você descobre? Precisa vir aqui perguntar pra mim? Não, mas eu tô com medo, não sei o quê. Ele falou, se você tá com medo, que diferença faz se eu te responder ou se outro te responder? Até mesmo porque, é bom fazer esse adendo, as pessoas acham que os guias têm obrigação de saber tudo, de ver tudo, de entender tudo, de estar por dentro de tudo. Tem gente que chega lá, por exemplo, e fala assim, nossa, você ouviu o que aconteceu lá em casa? Não, não vi. Eu não estava na sua casa, como é que eu vou ver? Então, assim, que onipresença é essa que algumas pessoas acreditam que os guias têm, né? Enfim. Então, realmente, o médium ele tem que tomar cuidado, ele tem que estar firme, porque às vezes não é a entidade respondendo, é a ânsia dele em responder, a ânsia de saber do consulente, e nisso pode-se gerar uma informação equivocada, isso pode induzir uma pessoa a um erro. Então ele tem que ter cuidado, ele tem que estar muito firme na manifestação. Mas eu acredito que a grande maioria dos médiuns não erram nisso. Tanto é que a grande maioria dos médiuns é inseguro. Então o médium inseguro, ele não fala, ele retém. Quando ele vê que a entidade quer dizer uma coisa que ele não tem segurança de transmitir, ele segura. É onde muitas vezes boas orientações são deixadas de lado, porque o médium vai travar a língua. Então os médiuns acabam pecando mais pela insegurança em não dizerem do que pela segurança excessiva e dizerem coisas erradas. Mas isso é sério, tem que ser pensado, tem que ser muito bem orientado. Eu vou dar um exemplo, Will, do que você falou, que eu vi isso acontecer. A médium não estava ainda firme no seu desenvolvimento. Estava meio lá, meio cá, estava começando ainda naquela inexperiência. E aí ela atendeu uma moça e ela falou assim: olha, seu marido foi vítima de magia negra. E quando você trabalha numa casa, a pessoa não tem fé apenas em você, médium, que está transmitindo o recado. Ela tem fé na casa. Então, se ela já teve ótimas experiências naquela casa, provas irredutíveis da manifestação espiritual, qualquer médium que dizer qualquer coisa, ela vai acreditar. E aí, a médium, foi lá e falou, né, incorporada mais ou menos, né, falou: olha, seu marido foi vítima de magia negra. A moça entrou em desespero. Ela entrou em desespero. Ela voltou outro dia na casa desorientadinha. E aí, como é que a gente faz? Foi um custo a dar aquela volta para fazer ela entender. Consultamos os guias-chefes. Não tem nada. Foi a médium que passou na frente, falou que não devia ter falado. Então isso acontece. O médium tem uma responsabilidade. Tudo que nós temos refletido até hoje aqui serve para mostrar, e para mostrar muito bem, a responsabilidade que o médium tem que ter. E como o médium tem que ter cuidado com as coisas que ele fala, tanto mediunizado quanto não, porque tudo que ele disser terá um impacto, terá um efeito em alguém. Agora, por outro lado, pode-se pensar, então não seria melhor as entidades pararem de falar essas coisas? E a resposta é não, porque quanta coisa linda sai disso. Quantos atendimentos os meus guias deram a pessoas que eu nunca vi na vida, e pessoas que depois vinham falar para mim, falar assim: olha, eu vou te ser sincero, eu tava pensando em suicídio. Aí seu guia veio e falou uma coisa para mim que mexeu comigo. Olha, ele falou isso, que eu estava em dúvida, e sem eu perguntar nada, isso clareou a minha mente. Eu me sinto agora bem mais preparado para enfrentar a vida. Isso não é lindo? Então, a mediunidade, quando ela é bem conduzida, sinceramente conduzida, quando o médium quer servir, independente se ele vê arco-íris ou se ele não vê, ele vai fazer um bom trabalho. E ainda bem que nós temos essa possibilidade. Vou parando por aqui. Um abraço a todos.